Ô filha da puta! Vai tomar no cu, filha da puta! Vai embora do Américo, filha de uma puta! Filho da puta! Porra, esse cara ainda tá aí, rapaz, fazer o quê? Ô injusto, filho de uma puta! Vai levar um tiro nesse curso, filha da puta! O time do América é uma merda, rapaz. Foi vergonhado. Time filha da puta. Ô Justo, vai tomar no cu! Filho de uma puta! O time é uma merda, porque se você vai querer gol, pô. Faz um, leva três, a defesa é uma merda. A defesa é uma merda.